sendo identificação e a chegada do LED 1 desce para o nível de 050, ajuste no 018. Estabilizado, Gol 230. Gol 230, completado o procedimento, chame Torre de Salvador em 198, decimal 95. Divã 45, Gol 230. Maxima, Gol 230, final do procedimento, ele é sucesso, pistão 0, desça para 2010, reporte quando estabilizado. Estabilizado, procedimento, Maxima, Gol, que desce para 2000, vai reportar estabilizado. Gol 230, utilizado pouso pistola 0, viação no 30 graus, 07 marcha. Livre pouso no 0, Gol 230. Salvador, bom dia, seguinte, tem a minha seguinte ação. Quanto ponto vai dar? Tudo 0. P3, mantém um pouco de espera. Mantém. Do código imediato quando autorizado. Sente autorizado e manter pistão na zero, tá 3663. Mais Serra Golf. Valeu, mais Serra Golf, completado o procedimento, chame o Torre Salvador em 118, decimal 95. Golf, que é negar 1-0 no 8, continua a aproximação, guarde pista no 0 livre. 7 Mike Zé Golf, após pelo cancelamento de regras. 1230 no solo 42, 121 Decimal 9. 129, 1230. Forte básico da direita, pistão 7, a forte pressão no final. Flamengo 50, autorizado final do procedimento da CXA, pistão na 0, deixa para 2 mil pés, ajuste no 098, a forte contabilidade. Decolado às 44, chama 14, 1, 2, 0, 2, 1, 8. 2, 0, 8, bom dia. Para nível de 340 seleção, o ONU após 2000 pés, Valeta. Vai Valeta após 2000 pés. Obrigado, 3003. Fazer uma sete, preparar para lá, Thiago. Mais Thiago, autorizar a pouso, pistola 7, vento 1, 50 graus, 05 nós. Pelo pouso, Mais Thiago. Mike Sierra Golf, posição no áudio 47, eles abrem a track, a posto de grau no Paraná. Tango mais bravo de Lua, sendo identificação, via chegada por mod 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 08. 27801, autorizado final do procedimento, ele é satisfeito, destino 0, deixa para 2010, ajuste no 018, reporte estabilizado. Luna, 2010, 28, autorizado elétrico final 0, reportar estabilizado, 2780. Chama 250, no solo 5521, deixa o nave ao livrar. 29, ó. Boa, bom dia, hoje é a minha 319, aproximando o ponto 0, pronto. É a minha 319, autorizado de área decolar, pistão 0, vento 970 graus, 08 nós. Se livre alinhado, decolar, pistão 0, hoje é a minha 319. Vai, decolar a partir da alfa, ok, Charlie? Confirma a partir da Charlie? Afirmativa, a partir da Charlie. Ok, gente. 131, 1-2-4-2-5-8, chama o controle, 1-2-0-2-1-8-2-0. 1-2-0-8, então, bom dia. Solicita após dona prosseguir visual, pausa na 17. Gente, agora de autorização da TV, o Mike Bravo. Exato. 2780, ajuste no 018, pouso autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, 08 nós. Teve pouso no 025780, com 1800. sinalizador, Mike Bravo Zulu. Tratando o Mike Bravo Zulu, completando o procedimento, chame Torre Salvador em 118, próxima 95. 1895, porra. Mike Bravo Zulu. Tratando o Mike Bravo Zulu, quem negar no 08, é forte para cancelamento de LVFL. Podemos cancelar agora. Gente, o Mike Bravo Zulu, LVFL cancelado agora 04, reporte básico à direita, pista 7. Curvando a esquerda agora, pode ter feito no final. Curvando a esquerda, formarei na base, na frase do 17. Azul 780, no solo 04, no 2119. 219. Zulu na base da 17 pela direita. Tinha já autorizado o ingresso final da 17, aguardando as instruções de pouso Mike Bravo Zulu. Ok, informará na final da 17 agora as instruções. Centro Recife, frequência 1-2-6-0, alternando 1-2-0-3-5, para a final da 1-7, Mike Bravo Zulu. Autorizar pouso, pistola 7, Mike Bravo Zulu, vento de 1-5-0 graus, 08 nós. Livre pouso na 1-7, Zulu. Zero, o vento no meio zero grão, 089, 0 mexer. Alta, cidade ali, a Paulo, certo?

Bravo, pistola 0, vento 1, 7, 0 graus, 0, 8 graus. Valeu, Nicola, pistola 0, vou 2, 1, 7, 1. Estamos 094, acelera a identificação, autorizada a chegada do Benoit de Uno, isso para o nível de 2050, ajuste no 09. Chama o controle 1208, está presente, boa viagem. 208, ponto, bom dia, obrigado por ter vindo. 2171, Santo Ano, 1310, bom dia. Bom dia, voo 2171, contato com a galera do Lais, salve via, seja São Ano, nível de voo 3207. Via 3-0, São Ano, voo 2171. gostaria de falar de Mótiva para o voo 2171? O 2171 inicialmente vai ter a projeção, vou tentar fazer a coordenação com o centro de Recife. Ok, muito obrigado. O 2065 chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, secundária 123 decimal 8, convulso. Centro Recife, 125, 1232, voo 2065, mande ao outro lado. O 2171, após Sambo, voa direto em posição Mótiva. Após Sambo, Mótiva, voo 2171. Bom dia, Night Jacks 1, acelerando o Jorge, sempre sabe. Azul 4207, a sua indicação. Azul 171, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, secundária 123 decimal 8, bom voo. 251238, com centro Recife, obrigado, bom dia. Azul 4207, terça via chegada Golf para o nível de voo 050. 22, escuro para o Japão, chama o controle 120, no final do Japão. 108, até a volta mais ativa. Solução até o Papa Romeu mais ativa. Mike Eco Zulu, prossegue em regra de voo visual, corredor Axé, vestido Manati, confirma? Afirmativo, solicita a proa direta da presença. Autorizado, reporta a livrando a CTR e quando possível a chamada de pouso. Chamada de pouso ao 1347, senhor. Copiado no 347, Mike Eco Zulu, reporta livrando a zona. Passará livrando a zona, o Mike Eco Zulu. Autorizado 2 e o PES, ajuste no 08, autorizado final do procedimento e alerta 6 da pista no 0, resposta autorizada. Terceiro, 2, final, 1-0-1-4. Cruzeiro 94, completa final, chama a torre 1-1-8, decimal 9-5, com força. 2-1-5. Gol 1-0-9-4, final. 0-9-4, continuando a próxima fase, 1-0-1-8. Aguarde a determinação de curso. Diagonal 342, o Mike Zulu, e a frequência com a gente para o local tem lugar. Azul 4207, autorizado 2010, ajuste no 098, autorizado a final do procedimento em elétrico 3 da pista no 0, reporte estabilizado. 3098, reporte estável para 2010. Uniforme Lima, Rio de Oscar, prossiga. Privado, o táxi até táxi do papai, Oscar para ingresso. A sua identificação dessa via chegada com mais de 1 para o nível de voo 050. Chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. 125, 25, 45, obrigado, Maria.